acaba aqui conversando com a Nath. E a gente quer passar todos esses links e essas informações para vocês, para vocês poderem pesquisar e aí tirarem a conclusão de vocês. Porque a ideia aqui é trazer essas informações, mas é óbvio que a gente não tem que direcionar para lado nenhum. A gente traz a decisão de todo mundo. Então, a ideia hoje é a gente terminar essas falas, esses informativos agora. João, você consegue finalizar a parte de formação agora? Pode ser? Retoma. Esteja lá, porque eu acho que assim, a gente só consegue esse tipo de coisa se tiver uma representação do que a gente tiver.